Trabalho Fortaleza, nível 370, aeroviu Peugeot 19 até Bangu, apoio direto Abuco, apoio direto Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, na saída Momo, transição Froti, aciona transponder 5242, o controle Salvador 120, decimal 8. Voo 1096, atualizado Salvador, nível 370, Tupper Zulu 19, Bangu, Abuco, direto Fortaleza. A decolagem será da feita no 0, com a primeira curva esquerda, terceira bomba para ti, o transponder 5242 e o controle Salvador 1098. Voo 1096, portão 9, chame pronto, pushback, você não é. Gente, voo 1096. Puxa, tá na minha. Tá, de para o táxi de Bono 09. Salvador, voo 109, está pronto para o táxi. O POB 172, autonomia 0322, alternada São Luís. Bom dia, para o táxi, bate 1 no Índia, reporte ponto espera da 10, pronto, altímetro no 020. Bate 1 no Índia, vai reportar no ponto espera no 0, altímetro no 020, voo 109. Oscar 3306 com whisky. Passando a identificação, deixa para o número de voo 050. Vou direto e tap. Direto e tap, por favor, o Bome Juno do Chico, 3305. Pista da pista com 0 pontos. 1096, autorizado a alinhar e decolar pista no 0. Vento no meio, 0 grau, 04 nós. Alinha e decola na pista no 0, o voo 096. Controle 3305. 3305, proceda. Pode fazer o NSWISC através da X-Ray, Felipe? Negativo, 3305 programa prossegue por 368, desça inicialmente para nível de voo 120. Sai como número 3 na aproximação. 120, sai rito 368, sai 3305. Consegue instruções em peso, desça para 2007, ajuste no 020, autorizado a final que vocês naquele SC, piste no 0 sobre o repasse estabilizado, foco cancelado as instruções em peso. Brite Rubina, devido à nave na saída MOM, radial 320, cruza com seu carro. Jaguar Mê, decola 258, chame o controle de Salvador, 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, voo 096, uma boa noite. Voo 096, contato radar de colagem, se você para mim, voo 370, após 3.000 pés, voo direto cógnito. Após 3.000 pés, voo direto cógnito, subindo para o 370, voo 1096. Vou 3 centralizado, apresente Duna, deixando para 2.000 pés, o Gixão 020. Direto Duna, 2.000 pés, 1.020, Bravo 3, completa o sinal de procedimento, torre no ano especial na missão. 3305, desce para 4.000 pés, existe no 020, atrasado final do procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado. 4.000 com 1.020, atrasado ILS Whisky, estabilizado, 3305. Azul 4298, desce para 2.000 pés, existe no 020, atrasado final do procedimento ILS 100, reporte estabilizado. Desce 2.000, reporte estabilizado, 4.000. Pelo 096, chame Recife. Pelo 2685, alterna 1245. 12685, alterna 1245, voo 1096. Right to copy. 230, we're ready to copy. 230, clear to destination, Kilo Mike India Alpha, via Upper Zulu 20, Antiguanã, position Alpha Romeo, November Alpha Mike, then Upper Mike 791, until Isuto, India, Sierra, Uniform, Tango Oscar. Then, according to flight plan route, take off on 910 after departure, left turn, mobile departure, landing transition, November Echo, November India Mike transition, call code 5260, departure control frequency 120.8. Could you please wait for flight lag, okay? Just wait back the rest of the thing. I will go direct to Menden, 150 for departure 120.8, confirm. Mike 230, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar, and Lenin transition, November Echo, November India, Mike Skulk, 5260, departure control frequency 120.8. Alright, alright ma'am, the Momo departure is Menden transition, and it's working, 5260, departure frequency 120.8. Mike 230, with the back for it, stand by for flight lab, okay? Salvador, boa noite, 4292, estabilizado. 4298, posto autorizado, sistema 0, vento 16, 0 graus, 029. E depois, 4298. Curva direita, transponder 5251 no controle Salvador no 20.8. 300, autorizada, pois voo 44, seguro, posto na Pana Vela 857, Mouse, decolando 0, salvo 1, no Leda Tóculo, curva direita fora, 52, voo no transponder, são 208, ponto 47, voo 1973. Vamos lá, 73, cotejamento para a Elton, pronto para o táxi. Chamarei. Taxi 198, no Polo 13, taxi aproxima à direita, chama o Polo 12, correção, taxi via Alfa, mantém posição antes da Já 3305, autorizado, pouso pista no 0, vento no 8, 0 grau, 039. Desde Paulo, tá 3309. Azul 4298, previsto portal 03, reporte para ingresso na Juliette. Existe portal 03, reporte para ingresso na Juliette, azul 4298. doutor, muito boa noite, o Azul 2782, ciente da Whisky. Eu só identificação, isso para 4.010, a gente chama 020. Direto Duna, 2782. E o 5972, redução de velocidade para 2409, segue com o número 2 na aproximação. 3. Diga. Na 3, autorização de tráfego para Guarulhos. Na 3, na 3, Guarulhos, aprovado 3620, aeroporto Zulu 10, Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída São João, Sierra Alfa, Novembro, Vitorosca, 1, Sambo, 1, após Rua Leita e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Achando a transponder 5264, controle Salvador, 120, decimal 8. Oceanema 303, atualizado nível 360 para Guarulhos, via Pesilu, 120. Tango, Taubaté, após. Decolando 10, Sambo, 1, Leita, Motiva. Transponder 5264, controle 120, decimal 8. Nome é 313, portão 08, chame por um pushback somente. É 313. Azul 4235, boa noite, eu chamo identificação, desça para 4 mil pés. Ajuste no 020, represente e voe direto pelo. 4 mil pés, plano pelo, representa os 4235. 972, cancelados as instruções em pelo, desça para 2 mil pés, ajuste no 020, autorizado o final do procedimento e o SP, ajuste no 02 Salvador. Reporte estabilizado. Para 2000, período de restrições, esse final de setor de portaria estabilizado no ar. All staff to hold the power for 1-0, thank you, my friend, and put with it. Pode prosseguir na descida. Ativo 2782, desce para 2000 pés, ajuste no 020, prevendo o final do procedimento e eleito feito no 02 Salvador, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 2782 azul. Quatrone Salvador, muito boa noite para a nossa cidade. 1970, sendo identificação, desça para nível de voo 050, via chegada bomba de onda. Informa que é o número 4 na aproximação. Afirmativa, vai descer via modo comete para o 050 e fogo na nossa cidade. Alpha, Mark, and 2 for 0, I'm ready for takeoff. Lighting clear to line up and take off without stop. We're at 1-0, the wind is 160 degrees at 0-5 knots. Line up and take off on 1-0 without stop. Azul 4235, cancelado as restrições do frente, vista para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.000 pés, fiz as restrições, 20, para descer. Na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1020, informa um Boeing 757 da American Airlines, ensinando rolagem na pista 10. Senta. Pouso 2782, pode confirmar o vento? 150 com 05 nós. Senta. 430 agora é 34, call Salvador Departure, frequência 120.80, have a nice flight. Boa noite, American, 230. Contact on departure, transit flight level 300, after 2,000 feet fly heading, Cogito position, Kilo Oscar Ghost Bravo Uniform. After 2,000 feet, direct at Cogito position, up to 300, American 230, we're direct Cogito now. 5972, inicia a redução de aproximação, completa final de procedimento, do Renault. Deixa lá na piscina. 5972, altímetro no 020, número 2 na aproximação, guardando autorização de pouso. 4235, Voiduna, ajuste último vetor para interceptar o localizador, desce para 2010, ajuste no 020. 2020, vai Voiduna, faz o 4235. 23, atento ao balizador. Para sua excursão Alfa Kilo, até o parte 3, foi a prevista da Alfa a 04 Kilo, azul 273. 5972, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus com 05 nós. Livre pouso, pista no 0, Rio 59. Solos 39 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Fox, Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, atento ao balizador. Direita, Fox, Alfa, Kilo, atento ao balizador, Pátio 3, 5, 9, 7. 0 para o localizador, direita, 080. 080, direita, agora 9, 80. Rio 4235 para o localizador, esquerda, para o 150. Esquerda, 150 para o Watch, para 235. Bola 970, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 020. 2.000, 970. Ajuste no 020. Pelo 4.000 pesos. American 230, contact Hitchcock Center, frequency 126.85, if unable 125.45. 685-2545, American 230, good night. Oi, Salvador, muito boa noite, Colonel 970. Boa noite, na aproximação número 2, aguardando autorização de pouso, altímetro 1020. Agora, Salvador. Direita via Indião,